precisa. Mantendo condições visuais, patrulhamento preventivo em toda Salvador, Guardião 01. Sente, Guardião 01. Tan 3600, para o curso localizador, direita 065, reporte estabilizado. Direita 065, reporte estabilizado, Tan 3600. Trip 5515, esquerda 180. 180 e o limite agora é o norte? Afirmativo. 643, solo aos 31, no livro à direita, solo 121, decimal 9. Terei 219 na 643. Tripa 2000, trip 5515. Trip 5515, autorizado 2000 pés, permanece na 014 no ajuste. Para o curso, localizador, esquerda 150, reposto estabilizado. Para 2000, comitivo 150, vai contar. Salvador, boa noite na 643, Libron. Boa noite, boa no 643, tá livre o táxi, Alfa e Juliette. O gate é o 03. Alfa Juliette, 03, tá na 643. Estabilizou, TAM 3600. TAM 3600, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 9805, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2000, 1014, voo 9805. Salvador, boa noite, TAM 3600, passando o time, tá baixo, travado e elétrico no zero. TAM 3600, livre pouso na 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso 10, TAM 3600. Trip 5595, completo de aproximação, torre 1895. 1895. Torre Salvador, Trip 5595, ILS. Trip 5595, é parte externa. Autorizando 3152, após etapa está autorizado via o S2. Correio controle. Após etapa está autorizado DC via para 2000, 3152, é autorizado o S2. Houston 3152. Após TAP, autorizado 2000 pés, ajuste 1014. 1014, após TAP 2000. 3600, solo aos 36, livre à direita, solo 121 decimal 9. Externo baixar travado, 5515. 5515, aguarde pista livre. Guardando pista livre. Sente, boa no 805. Guardião 01 no controle. 8-3600, retorno aqui. A 3600, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para 9, a 3600. No 5, solo aos 39, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 219. TAM 3152, informa helicóptero 12 horas, 4 milhas, correção 5 milhas, e aos pés não interfere na sua aproximação. Paciente 3152. Voo no 805, informa se já está estabilizado. Estabilizou 895. Gol 1805, torre 1895. 1895, obrigado, até já. Certo. Santo 3152, livre LS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 3152. Gol na 714, autorizar 2000 pés, ajuste na 014, sem restrições. 2000, sem restrições, ajuste na 014, gol na 714. Uso de abaixo, acabou, gol no 805. Chanel 6224, solo. E a 6224? Ok, comandante, o senhor está pronto para o pushback e acionamento? Ainda não, Miguel, estamos com um probleminha aqui dentro da aeronave aqui, estamos aguardando mais um pouquinho. Ok, é só para informar que o seu plano vence em mais 5 minutos, ok? Estamos cientes, 6224. Ok. Do Salvador, boa noite. Final 606, transfere, mantendo 270 nós, dentro da Unicorn. Gol na 606, acende a identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Mari para o 50. Tá 3152, chame Torres 1895. 1895, obrigado, bom serviço, tá? Cada bom pouso. Torre Salvador, boa noite, tá 3152, tá uma milha do Índia Serra, baixar travado visual com campo. Sente o 3152, aguarde pista livre. Aguardando pista livre 3152. Solo 43, livra direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, boa noite, 05, até daqui a pouco. Solo Salvador, voo 1805, livrando a sua escuta. Boa noite. Boa noite, voo no 805, tá livre o táxi, via Alfa Juliette, o portão é o 01. Alfa Juliette 01, voo 1805. Tá 3291, boa noite. Cruzando 225 ao 160. Oi, Chanel 6212, acendo identificação, chegada Mari, desça para nível 050. sabe, né, que o 9730 tem que ser reforço, né, 0.5. Não acende a identificação, bom, 4 mil pés, ajuste na 0.4. 4 mil pés na chegada 1014, tá 3291, pode voar Duna? Mantenha a chegada. Mantendo a chegada, tá 3291. Voo no 7 no 4, estabilizando o localizador. Cruza 2 e logaram para o 160. Voo no 7 no 4, torre 1895. 1852, decolado 46, livre à direita, polo 121, decimal 9. Salvador, 6212, cruza 200 para 1160. O Xaner 6212. Ciente, desça para nível 050, chegada Mari. 050 Mari, 6212. Três, 891, redução para 250 nós, número 3. E o gol 17, 14, boa noite. Está estabilizado no ILS, baixar travado. Boa noite, 17, 14, aguarde pista livre. Aguardando. 18, 91. Sétimo 4, livre pouso não no 0, vento 070 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso não no 0, no 0 no 4, ajuste no voo no 7 no 4. Dúzia. Alfa e Juliette, portão meia dúzia, TAM 3152. Pro meia, foi direto Duna. Zero Duna, no 606. B9730, na escuta pra cópia. Ok, tá autorizado o Confins. O nível é o 360. Via Pezulu 16. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda direto bridge, para interceptar Pezulu 16. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5107. Autorizado, o EV9730, o cotejamento está correto, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 7589730. TAM 3891, redução para 220 mais. Reduzindo 220, agora está 3891. Está cruzando 270 em redução, pode ser 250? Autorizado, 250, quando puder 220. Bem, está 3891. Polo 7 no 4, solo 50, livre à direita, linha direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Salvador, boa noite, no 7 no 4. Gol na sua escuta. O gol no 7 no 4. Boa noite, tá livre o táxi via Alfa e Juliette. O portão é o 02. Alfa Juliette pro 02, gol no 7 no 4. 1-6-0-6, autorizado ILS, XC, pista 0, informa o QNH 0-1-3. Autorizado ILS da 10, mudando agora para o padrão 1-13, 1-6-0-6. Xener 6212, redução de velocidade para 200 nós, segue tráfego 1 hora, 8 milhas e meia, Boeing 738 da Gol. 2-0-0-9-6-2-1-2. Guardião 01, prossiga. Ah, Salvador, ciente, Guardião 01, no reporte visual com rotatória. Reportará visual com rotatória, Guardião 01. No Guarulhos, próprio pro táxi. O POB é 03? Afirmo. Ok, ciente, tá livre o táxi via Pátio e Índia. No ponto de espera da 1-0. Chame a torre 1895, web 9730, boa viagem. Pátio e Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1895, web 9730. Tá 3891, tem condições de aqui para 200 nós? Já passa, já está cruzando 210 para 200, está cruzando 200, 10 para 200, está. Guardião 01, visual com rotatório, campo também. Guardião 01, chame torre 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Guardião 01. Prossiga 01. Questão de retorno para o campo pelo setor norte, Guardião 01. Gente, reporte final de 2 milhas, Guardião 01. Reportará final de 2 milhas, Guardião 01. De 2. O gol no 7 no caso da passagem da aeronave da UEP, depois no 5-2, aí? Afirmo. Ok. Está no localizador aguardando o glide no 6-0-6. Sim, chegou no 6-0-6, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895. Janeiro 6212, autorizado ILS, reporte estabilizado. Redução para 1809, tráfego anteriormente mencionado, agora 7 milhas para frente. 1-6-0 de graça. Gente, reduzido 1809, autorizado, 1895. Decola 1790. Ação para sequenciamento, direita 230, limite desse vetor será radial 285 de Salvador. Direita 230, limite de Salvador, será 3291. 3891, desce para 2000 pés. Ajuste para. Torre do Salvador, muito boa noite, 1-6-0-6, 1,5 milha do externo, basta lá. Boa noite, 1-6-0-6, continue a aproximação, aguarde pista livre. As coisas. Boston 3198, eu corri agora à esquerda, 185. Esquerda 185 para 3891. 06. Base 730, decolado 56, controle 119, cima 8, bom voo. 19-8, muitíssimo obrigado, boa noite. Do 4062, redução para 229. 2209, do 4062. Só com mais da Gol na final da 1-0. Afirmo, visual com aeronave da Gol na final da 1-0, guarda 0. Após o banho da Gol, segue para o pátio 4, vento 070 graus com 3 nós, altímetro 10 no 3, é parte solo controlado. 10 no 3, após o tráfego do Gol da final da 10, reportará o solo controlado, guardião 01. Pode voar direto em dia terra? Mantenha essa prora 1960, 3891, segue tráfego 11 horas, 6 milhas, 1960 de ground. Estabilizou 6212 da hoje. Cené 6212, chame torre 1895, bom pouco. 1895, grato. Torre Salvador 6212, tá 1 milha e meia de perto. 6212, continua a aproximação, número 2 para pouso. Entendi. Solo 58, livre à direita, solo 121 decimal 9. Lugar direito, 219 após 1606. Solo 58, frequência livre, guardião 01. Solo Salvador, boa noite, boa noite, 06, livrou. No 606. Boa noite, está livre o táxi e Alfa e Juliette. O gate é o 05. Táxi sobrado via Alfa e Juliette para o 05, 606. Tá, 3891, chame torre 1895. 1895, boa noite, tá, 3891.